web, ha presente un secondissimo Pocket Webcast. Pessoas, animais, robôs e extraterrestres, aqui falou Gabriel. E você já usou a palavra Kumar? Aqui é Matheus e 1, 2, 3, 4, nós somos o Sex Bomb Ops e nós vamos te divertir com este webcast Taos. We are Sex Bomb! 1, 2, 3, 4! Falando de música, mano, esses novos hits do verão. Ah, sem comentários, altos hits. Putas grila, véi. Leque. Nossa. Leque. Bruna. Nossa, velho. Ah, primeira. Escuta aí, gente. Olha o leque. Vai lá, roubou a aranha, bota aí. Ah, leque. Girando, pro lado, girando pro outro. Ah, leque. Girando, pro lado, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho. O cara é a dancinha do volante, a nova moda no Rio de Janeiro. Assim. Não, a nova moda tem que ser o cara do Fiat Uno, porque o cara é muito rico. E o Fiat Uno também é putas, grilo. Ei, Bruninha, eu agora tô no Fiat Uno, viu, maninha? Vamos dar um rolê comigo, vamos? A mulher dançando, velho, me apaixonei, sério. Nossa, aquela velha dançando, putz, grilo. Nossa, velho, ela dança de biquíni, não se fudeu. Ai, que merda. O link vai estar na descrição pra você ver essas merdas. E também, nossa, naquele novo vídeo do Leque, tá escrito HD, né? O máximo é 480p, de qualidade que ela HD? HD, muito HD. Joinha pra ele. Joinha no HD. Ai, que merda foda. Mas então, vamos voltar ao webcast? Yeah. Webcast. Pockets. E vamos falar um pouco como é que é o nosso Pocket Webcast. Pockets. É um webcast de 10 a 20 minutos, rapidinho, e a gente fala sobre um assunto qualquer. Pode ser sobre filme, que foi o passado, pode ser sobre esse de hoje, que vai falar sobre HQ e filme, pode ser só sobre HQ ou coisas do tipo, pode ser também sobre... Livros, notícias, notícias... Notícias. qualquer coisa aí. Ele não vai ter leitura de e-mails. Você pode comentar com a gente pelo comentário, ou também mandar um e-mail que a gente vai responder ou vai ler também em um programa que vai ser só de e-mails. Mas pra você mandar, ou você entra na nossa página Falar Conosco e escreve lá a mensagem, ou você manda um e-mail para contato@web.com.br. Mas eu sou mais importante, então manda isso pra mim. Não, filho da puta, não é possível. Eu já disse primeiro porque eu sou mais importante. E o dele é matheus@webdaweb.com.br. E se quiser também, tem o meu, que é simples, que é meu nome, Gabriel. E aí o site, @webdaweb.com.br. Nome de merda. Deixa eu... Não, meu nome é de merda. Eu não posso falar isso, eu tenho esse nome. É verdade, é o seu segundo nome. Ah, que noobs. Scott Pilgrim, ou HQ, roteirizado e desenhado por Brian Lee O'Malley. Eu não sei se já falei o nome dele certo. Que foi trazido aqui para o Brasil pela editora Companhia das Letras, pelo selo Quadrinhos na CIA, que conta a história de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é um garoto de 23, né? 23, 22 anos, alguma coisa assim. E que se apaixona por uma menina chamada Ramona, que pra poder namorar com ela oficialmente é necessário que ele derrote os 7 ex-namorados do mal dela. Eles até têm uma liga pra que aconteça isso. É basicamente isso. Aí tem outro. Aí tem muita porrada, moedinhas. Porrada. É verdade, velho. Moedinhas, que é o mais da hora. Eu achei bem criativo aqui, velho. É muito legal, só pra explicar, né? Porque da moedinha é que normalmente quando. Normalmente não. Toda vez que ele matava um carinha lá, matava não, né? Um vilão. É, matava, sei lá. Derrotava. Derrotava um dos ex-namorados, caía moedinha. E subia uma pontuação. Feel like a videogame. Muito feel like a videogame, que é uma das influências do cara, ó. E qual a sua opinião sobre a HQ em geral? Olha, sinceramente, legal a história, eu achei divertida. O HQ é dividido em... São 3 HQs no português, no inglês, sei lá, em outros países. Só sei que, na verdade, originalmente são 9 HQs, né? Não, são 6. Ou seja, cada HQ são 2. Isso. Eu acho a história muito legal do Scott Pilgrim, de todos os personagens. Na verdade, todos os personagens eu acho legal, tem um toque diferente. Isso, cada personagem tem a sua personalidade e aí é bem explorado, então, principalmente na HQ. Sim, eu... Sempre tem piadinhas pra explicar o personagem. Tem vários flashbacks pra mostrar algumas histórias, é bem legal. Eu também concordo no que o Matheus falou, achei interessante a edição. Tanto faz, ficou grosso, mas não dá nada, não dá pra ler rapidão. Ah, é. Apesar de ser grande, eu não sei quantas folhas tem em média, deixa eu pegar aqui. Tem umas 300, 350, cara. Ah, mas é HQ, ela não é grande assim, em questão de altura. Vou falar altura, tá? É um livro bem pequenininho, bem pocketzinho assim. É, é o livro de carregar no bolso, só que é o contrário. Não dá pra carregar no bolso isso não. É grosso, pequeno, e lê rápido. E é gostoso. Isso. A arte, ela é totalmente em preto e branco, né? Uhum. Desenhado bem, bem simples, não tem muito detalhe. É, poucos detalhes, né? Foi só aquele cara que fez, acho que só na última HQ eu acho que tava atrasando um pouco, aí ele pediu uma ajuda de uns amigos dele pra fazer fundo, essas coisas assim. Mas a maior parte da HQ foi só ele que fez. Eu sempre confundo a Ramona e a Kim na HQ. É, porque às vezes todo mundo é meio igual, assim, aí você vai, tipo... Às vezes a gente ficava pela frase, porque eu falava, essa frase, a única pessoa que falaria uma merda dessa seria tal personagem. Aí, sim. O que é muito bom, porque já o cara conseguiu criar cada personagem. Aí você conhece a personalidade de cada um. Uma personalidade específica, isso. Isso é muito da hora. O primeiro é o menor, é a impressão minha? Primeiro, vai crescendo. Primeiro é menor, depois o segundo é maior, e o terceiro é maiorzinho. Então, ele é bem cômico a HQ, ela tem várias piadinhas... Você já usou a palavra com A. Então, essa pra mim é a melhor piada que teve. Porque essa palavra com A é no caso que, tipo, perguntando se ele tinha usado falando que a Ramona era o amor dele. Que amava e blá blá. E aí, tipo, na hora que ele. Que os caras. Porque as pessoas perguntavam assim, você já usou a palavra com A? Daí ele respondia meio assim. Conexão? Aí, tipo, aí num capítulo tinha várias pessoas perguntando, assim, aí no finalzinho do capítulo mais antigo ele ficou tipo, nossa, todo mundo tá fixado com a palavra abdução, é engraçado. Ai, é muito bom, muito bom. Sim, velho, é divertido. O Scott Pilgrim é meio desligado, bom. Muito desligado. Você lembra de alguma outra piada assim que você gostou pra caramba? Ah, sei lá, é divertido inteiro. Eu lembro que eu achei, não te dar risada, mas eu achei hilário quando ele fala, você é o garoto mais massa dessa idade. Um tempo depois só tá ele comendo, mais nada. A cara dele, a feição dele comendo é divertida. Uma coisa também que eu achei interessante ali em si da história é que existe páginas em branco. Eu comecei a ler aqui agora, mas eu nunca tinha visto uma página inteira, até mais de uma página que tinha hora, em branco, mas tipo, que representa muito na história, mas é interessante porque ele conseguiu usar uma página em branco que representa a história inteira, assim. Em vez de usar só, tipo, um, dois quadros de branco, só branco quadro, Ele foi lá e fez páginas em branco, que eu achei muito legal. É que ele usa bem páginas, o autor utiliza muito bem, porque às vezes eu fico até meio perdido, que às vezes ele não utiliza uma página pra fazer a continuidade, ele utiliza as duas páginas, sabe como você acredita? É, página dupla. Então, utiliza do lado esquerdo e do lado direito. Aí, pra você seguir a história, você tem que seguir na ordem utilizando essas duas páginas. Às vezes eu acabo esquecendo e ficava fora de ordem. Falando em seguir ordem, no final da segunda HQ tem uma parada muito engraçada. Que daí, tipo, eu tava lendo de boa, né? Daí, no final do livro, sempre tem sempre a tradução das músicas que tá em inglês no decorrer da história. Aí eu fui ver a tradução no final da HQ. E aí, tipo, eu fui olhar no segundo. Aí, tipo, tava escrito pare. É, não é aqui que começa a ler, e aí começou a explicar como é que é pra ler, não é pra ler ao contrário, igual mangá. E aí depois ele deu outra sugestão de ler freestyle, aquilo lá eu ri também. Que ele falava assim, ah, escolhe qualquer balão e lê, que aí vai ser mais da hora. É muito engraçado essa parte também. E é, tipo, totalmente foda. O sistema não deve mandar em você. Uhum. Parece negócio de mangá, né? Mangá que tem essas... bagaço. Só que no começo, pra falar que é um mangá, ele tem que ler certo. A tradução das músicas é porque o Scott tem uma banda. Isso. Sex Bomb. É difícil falar. Uh-huh. Ah, e também, eu não lembro em qual edição que tem, mas tem alguns que tem pin-ups, que é extras, aí tem historinhas pequenininhas feitas por amigo deles. Eu não lembro qual edição que é. Ah, sim. Sessão bônus, o 2 tem. Às vezes, né, história, tipo, só de duas páginas. Isso, história bem pequenininha, engraçada. Ou só arte mesmo, tipo, tem uma arte que dá Knives, uhum. Bem divertidinha. This song is called I Am Sad, so very, very sad. So sad! Thank you. E também, Scott Pilgrim. Teve a sua adaptação para o cinema pelo diretor Edgar Wright. O filme, eu achei... Assim, eu posso falar que ele é bem fiel ao HQ. Ele tem adaptação, tem que fazer modificação para que não fique tão longo, porque se fosse ser totalmente fiel, ia ficar longo pra caramba, ia ser muito mais de um filme. É, porque o Terceiro Namorado, na HQ, nossa, enrola muito. Tipo, muita história pro Terceiro Namorado, que é o vegetariano, o vegan. Ah, sim. No filme é resolvido muito mais rápido a história. Assim. Eu não gosto... eles enfrentam também os gêmeos, que é o quinto e o sexto namorado. Isso. De forma diferente. É muito diferente isso aí também. Na verdade, o primeiro HQ é praticamente igualzinho o livro. Sim. É bem storyboard. Bem aí da segunda HQ pra frente, a gente tem muito mais adaptação. E como ele já adaptou o segundo, o 3 vai decorrente, assim. Sim. Acabou ficando um pouco diferente, mas pra mim foi uma boa adaptação. O espírito da HQ tá no filme, assim, bem aleatório, bem cara de bosta, assim, dos personagens, na maioria das vezes. Que era isso pra mim, cara de bosta, assim. De distraído, de perdido e tudo mais. O ator do Scott Pilgrim é um cara que tem muita cara de bosta, né? Não é porque ser bom ator, não. É dele mesmo. É dele mesmo ser cara meio de bosta. É o Michael Cera. Não gosto dele. Os filmes que eu vi dele eu não gostei. Não achei um bom ator. Eu não vi muitos filmes. Eu vi esse, o ano 1, pelo que eu lembro. Eu gostei dele até. Mas combinou com o Scott Pilgrim. Isso, combinou muito. Cara dele. A cara dele de merda. E também, nossa, tipo, como falei que pegou o espírito do negócio, tem a edição do filme é, tipo, maravilhosa pra mim. Tem, tipo, algumas cenas fica, tipo, muito HQ, assim. Muito videogame. Onomatopeia, nossa, as onomatopeias no filme, sabe? É tipo, engraçado, porque normalmente você não precisa colocar só um efeito sonoro e pronto. Mas não, tem um efeito sonoro e onomatopeia que se encaixa perfeitamente. Porque é no... Meu, é muito quadrinho que eu, tipo, toco uma campainha, além do dindom no filme, aparece assim no ar. Dindom. Eu achei muito massa. Bem legal isso. Muito HQ, game. Uhum. O filme ficou... Nossa, ficou literalmente fiel. Porque é mais ou menos assim que o HQ funciona. Apesar de necessitar das onomatopeias. É bem legal também. E também uma coisa bem interessante. O que eu li, Matheus, viu? É uma versão normal. Nada de especial. Depois que lançou o filme, ele fez mais sucesso e tal. E aí ele começou a lançar de novo o colorido. Que é... Eu, antes de ver, tipo, eu descobri desse negócio, falei, nossa, eu, tipo, eu li só em preto e branco e nem sabia. Eu falei, nossa, ia ser uma bosta, foda, se tivesse colorido. Aí eu fui olhar, eu gostei pra caramba. E aí, Matheus, dá uma olhada aí pra você ver. Eu nunca vi. O que, que você acha antes de olhar? Você acha que ia ficar massa colorido? Isso eu nunca vi. Eu assim, tipo, achei que, nossa, não vai fazer sentido, vai ficar meio zoado. Olha, depende da coloração. Dependendo do jeito que colorir, fica bom. Mas tem que saber colorir também. Tô olhando aqui. E aí, o que, que você achou? Gostei. Ficou bom, ficou certo. Eu achei que encaixou perfeitamente, assim, eu não esperava, eu achei que ia ser uma bosta e ficou bom. E sabe algo que eu achei bem interessante também? É, ficou bonita a coloração, eu acho que eles utilizaram o filme pra saber onde colocar as cores, não tenho certeza. Não, o autor, não. Né, cara, o autor que coloriu a porra, ele sabe as cores do negócio. Eu não sei. Uma coisa que acho que vai perder a coloração, que teve uma piada, que era porque a revista era em preto e branco, que a Ramona tinha mudado a cor do cabelo. Não lembro qual revista. Aí, tipo, tinha um comentário do Brian lá. Falando, ah, você não vai saber que cor que é, porque a revista é em preto e branco. E aí, tipo, deu uma risadinha também. E aí, se, nesse caso, se pintou, não vai ter mais essa piadinha. Mas acho que... Perdeu. Não vai perder muita coisa, só uma leve piadinha. Mas a questão é, os atores foi muito fiel aos personagens. Uhum. Tem o primeiro namorado, se você procurar o primeiro namorado no HQ... E no filme você vai saber, que você vai reparar que é muito parecido. Uhum. O estilo do cabelo, se usa maquiagem ou não, que o primeiro namorado utilizava uma maquiagem escrota. Uhum. Acho que a quarta também. É tudo bem fiel, eu achei, eu gostei. O cast do filme também, né? As pessoas que foram escolhidas e o figurino foi muito bom. Então, seguiu fiel ao HQ. Uhum. Acho que o diretor tomou cuidado pra não perder a essência da HQ. No caso, quando você for ver esse filme, por acaso você não viu ainda, você tem que entrar no mundo. Assim, se você não entrar no mundo do filme, esquece, o filme vai ser uma bosta. É escroto. Assim, uma bosta. É escroto. Você tem que entender que é zoado, que é a cabeça do Scott, que é pra acontecer aquilo mesmo, porque é um mundo, vamos dizer assim, e tudo mais. Mas, sinceramente, eu acho que pra assistir o filme, é bom primeiro você ler o HQ. Eu recomendo, eu acho melhor, porque aí você já tá mais familiarizado com o mundo. É, porque na HQ é mais devagar, ele vai introduzindo, você vai aceitando mais fácil, eu acho. Eu nunca vi isso. Sim, no filme é muito rápido, muito... É. Acaba sendo... Mas é muito bom. É bom, é legal. Mas só que você tem que entrar no mundo, se não entrar, fodeu tudo. É, aí é uma bosta, aí são 2 horas perdidas. We are Sex Bob-omb, and we're here to make you think about death and get sad and stuff! Agora já entrando nas considerações finais, que nota você dá pra HQ e depois pro filme e por quê? E só pra relembrar, a nota vai de 0 a 5 aranhas, sendo 3 alcançou a expectativa, 5 muito bom, quase mudou a sua vida, ou mudou a sua vida, e 0 horrível, perdi a minha vida vendo esse negócio. HQ, eu dou 4, porque eu achei legal, né, tipo... Uau, eu acho que nunca vai ter uma nota 5 nessa bagaça, mas beleza. Porque eu achei muito bom, eu não esperava tanto, porque eu fiz logo o contrário do que eu recomendo, né? Assisti o filme e li HQ, porque Gabriel fez acontecer isso. Então, eu esperava um pouco menos da história, mas superou a minha expectativa. Pra mim, a HQ também, eu gostei muito. É, tipo, também tem um pouco da carga de eu estar começando, e aí eu gostei muito, que isso aí é uma das primeiras que eu tô lendo. Então eu vou dar 4.3, porque eu gostei muito mesmo. Tipo, tinha hora do nada, eu parava assim, começava a rir, e lia de novo, né? Numa piada, porque eu gostava muito. Sabe aquela pessoa retardada? Então, Gabriel. Cara, tipo, sei lá, eu gostei por causa que é uma das minhas primeiras HQ, e é bem engraçada, eu gostei do estilo. Das caras de bosta, assim, cara, pra mim aquilo é a vida, assim, sabe? Na hora, você tá totalmente perdido. Eu me identifiquei com o Scott. Eu estaria totalmente perdido no mundo daquele. Você é perdido nesse mundo, então beleza. Então, minha nota é 4.3. E aí, agora do filme? Do filme, eu dou 3.8. Por causa das adaptações. Algumas adaptações de batalha com o namorado, principalmente os 5 e os 6, eu não gostei. Ficou muito diferente do HQ. Isso pra mim perdeu um pouco. Eu vou dar 4 pro filme, eu considerei uma boa adaptação, é um bom filme. É, pra mim, o espírito da HQ está no filme e foi muito bem feito. Claro que, tipo, sempre vai perder um pouco por causa que a HQ é sempre melhor, mais aprofundado. Tira alguns personagens. Tem a personagem lá da pai da menininha que namorou primeiro, a Knife Shaw. Que, tipo, aquele personagem deixa o Scott muito mais. Tipo, evolui muito mais o personagem do Scott, já no filme já não tem, só na HQ. Então acaba perdendo um pouquinho em causa disso também. Eu sei que é meio babaca, né, tem que analisar o filme como só o filme, mas como adaptação eu acho que perdeu algumas coisinhas, mas é muito bom, então eu recomendo. 4 é uma boa nota. Não mudou a minha vida pra dar um mais ou 4.5, coisa do tipo. Nossa, mudar minha vida. Uma coisa interessante, esse foi o primeiro filme. Eu devo fazer mais isso. Foi só o primeiro e o único, na verdade, que eu assisti em inglês sem legenda. Foi legal. Eu não assisto em inglês sem legenda. E eu consegui entender, tipo, razoavelmente bem. Eu não entendi tudo. Depois eu assisti com legenda, falei, nossa, perdi um par de bagulho. Mas, tipo, eu gostei, porque eu, foi um dos primeiros filmes que eu assisti assim. Quer dizer, primeiro e único. Eu tenho que fazer mais isso. É isso, gente. Compartilhe com a galera. Com a galera. E curta. Acesse nosso site. Isso. Mais. Você vai ter que acessar o nosso site pra baixar isso, mas acesse mais ainda. A gente vai passar por mudanças agora no site, porque a gente tá tentando mudar mais nosso foco, mas tenta lá visitar agora no nosso novo. Na nossa nova era, não sei. Nova era do web da web. E provavelmente, da outra vez a gente falou que não ia ser, não ia ter data marcada. A gente vai tentar fazer quinzenal. E quando a gente conseguir vai virar semanal, mas por enquanto quinzenal. Então daqui 15 dias, daqui 2 semanas, 14 dias na verdade, é nós de volta com o webcast. É nós. Sobre? Não sei. Sobre o quê? Não sei. Também não sei. Até. Até. E agora? Sorri e acena.